Alô, alô, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver escutando. Esse é um programa feito em parceria da Rádio Comunitária Aconchego e o Escambo Coletivo. A galera do Escambo está organizando nesse próximo sábado, 8 de dezembro, a 32ª edição do Escambo Cultural, Território de Lutas. Vai acontecer na quadra do Mangueirão, aqui em Paratybe Paulista. A gente da Rádio Aconchego foi convidado aí pelo pessoal para trocar uma ideia com a galera e saber um pouco mais também sobre o evento, sobre as articulações aqui pro lado de Paratybe. Vou abrindo aí, pedindo pra galera se apresentar. Dale aí, diga aí o nome de vocês. Meu nome é Benoni Codácio. Eu sou um dos membros mais recentes do coletivo Escambo, apesar de ter acompanhado desde o início, né, desse movimento. Sou Léo. Estamos aí no Escambo, estou há pouco mais de 5 anos aí no Escambo Coletivo, de 5 a 6 anos, e vamos nessa. Eu me chamo Maxwell Lira e faço parte do Escambo há um pouco mais de 5 anos, e milito até hoje para fazer as atividades acontecerem dentro do bairro. Meu nome é Juanito, eu faço parte do Escambo Coletivo desde a criação, e já são 9 anos de luta, e bola para frente. É isso aí, minha gente. Para começar aí o programa, eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre o histórico do coletivo, como é que vocês chegam aí nessa 32ª edição, de onde surgiram as ideias, como é que vocês começaram aí a se organizar para puxar, para botar o Escambo Cultural na rua e o Escambo Coletivo também. Bom, para falar do Escambo, né, a gente tem que fazer um resgate histórico dos movimentos culturais que acontecia aqui no município, no bairro, aqui em Paulista, né, num contexto geral. E aí, bem antes do Escambo acontecer, a gente tinha um movimento que era organizado no dia 20 de novembro em comemoração a Zumbi, né, que também era na quadra do Mangueirão. Né, era um evento que tocava bandas de hip hop, de rap, e tinha uma conotação mais política mesmo, de resgate histórico, né, desse movimento do 20 de novembro. Né. E a gente veio participando, a gente sempre participava dessas histórias quando nem pensava ainda em organizar o coletivo em si. Né? E teve outras organizações também culturais no município, né, como o Clube da Música e Poesias, que acontecia na Praça do Terminal de Arthur Lundgren, né, que era numa quinta-feira onde reunia um monte de gente, né, para recitar poesia, para tocar violão, para fazer algumas apresentações autorais mesmo. E para e passo a isso também tinha a Invasão, que era um evento mais de rock que acontecia num espaço que tinha sido um brega antigamente, foi um funk, foi um monte de coisa, e o espaço ficou ocioso lá e a gente ocupou para organizar uma apresentação de rock and roll. Toda essa movimentação, teve uma movimentação também no Grêmio do Poli, que era o Grêmio Gregório Bezerra, que organizava algumas atividades culturais lá também. Então, todo esse histórico de organização do movimento veio culminar na organização do Escambo Coletivo, né? Desde essa época ali, eu acho que em 2002, 2003, por aí, nessa época, né? Então, houve todos esses movimentos que antecederam o Escambo. Quando foi em 2009, esses movimentos estavam extintos e houve a necessidade das pessoas que organizavam esses outros movimentos, das pessoas que iam, e aqui no bairro já não tinha mais onde essas pessoas encontrarem essas atividades. E para que a gente pudesse ter esses movimentos, a gente tinha que sair do nosso bairro. Aí então em 2009, meados de 2009, houve a criação do coletivo Escambo, inicialmente com a proposta de fazer um atrativo para a gente ir lá e se divertir, curtir um som legal, que a galera gostava no tempo. Formamos o final de 2008, houve o fim de ano em uma festa, aí feito a organização. Em 2009, montou o coletivo Escambo, e inicialmente a proposta era só fazer o movimento para a gente se divertir. Com o passar do tempo, a gente foi se apropriando e começamos a militar sobre direito à cidade. Fizemos contato com outros coletivos, outros movimentos, e aí a gente pôde encorpar o nosso caldo cultural e trazer uma informação aí de luta que hoje traz esse resultado. Registrar aí também a chegada de uma companheira nossa, a Yuka. Olá, boa noite. meu nome é Ilka, faço parte do coletivo Escambo e também dentro do movimento de mulheres aqui do território de luta de Paratybe, o Coletivas. Boa de fé. Mari também tá aqui com a gente, integrante do Coletivas. Boa. Vê, complementando aí também esse histórico do Escambo, de fato a gente inicia trazendo essa movimentação musical como um movimento mais de diversão, mas assim, ressaltando e mostrando a falta dessas promoções por via pública, por promoção pública desse tipo de festa, onde pudesse também acolher mais essa galera do rock and roll, a galera do skate, a galera do famoso alternativo. Então, como historicamente a gente tem essa negligência da gestão pública diante dessas promoções, esses movimentos culturais, ao qual o Novo traz aqui muito bacana pra gente, o Invasão e o Clube da Música e Poesia, são considerados hoje como resistência e que busca e que promove aquilo que a gente entende que é cultura, que é raiz, que é originário, que traz boas ideias, que traz reflexão, que traz poesia, que traz uma outra prática de cultura lúdica pro município, ao qual as prefeituras e as gestões municipais nunca trouxeram. Então, isso é uma prova de que essa resistência ela vem há muitas décadas aqui no município de Paulista. Paratybe Artu, que é o nosso território, mas em Maranguape também muito forte, com a rapaziada lá de outros coletivos que também tá em parceria com a gente. Mais na frente a gente vai falar um pouco aí dessas redes que a gente está envolvido. Mas eu acho que num resumo geral, a fundação do Escambo ela vem dessa necessidade de um ambiente cultural mais alternativo, de música alternativa em espaços públicos. Massa. E aí, como é que vocês sentem a resposta, assim, do território, dos bairros, dos grupos culturais? Que eu sei que aqui pro lado de Paulista vocês têm uma cena bem forte, assim. Como é que vocês sentem essa resposta? Também queria que vocês falassem um pouco de dificuldades, assim, no meio disso tudo, quais foram as principais dificuldades, principais momentos nessa história, assim, o que é que vocês marcariam como pontos chaves? Demorou. De fato, a gente tem aí, temos coco, temos maracatus, a gente tem rock, tem muitas manifestações musicais e culturais no movimento, na cena de Paulista e em vários lugares. Temos mestres, temos capoeira, temos muita cultura aqui, mas sempre como resistência, assim como eu falei, nunca como algo que o poder público desse importância. E isso já é uma grande dificuldade, porque a gente precisa sempre se manter de forma autônoma, com pouco recurso e sempre tendo esse apoio que teoricamente deveria vir para a população como inimigo, como uma galera que evita promover, inclusive até de fama, enfim. Isso eu acho que é uma grande dificuldade na minha visão. A financeira, como todos os coletivos têm, a gente conseguiu e consegue vencer com sustentabilidade. A gente tem um acordo interno de mensalidades, os integrantes jogam uma grana mensal, cada um dentro da sua condição. A gente vende camisas também, a gente confecciona algumas artes, algumas estampas e a galera compra geral. Isso também contribui para que a gente realize nossos eventos. Comerciantes também da localidade chegam junto com uma cabeça de galo para a gente vender, com alguns pães, enfim, sempre chega junto. E algumas parcerias de amizade, como por exemplo o Espaço Potência. Todo coletivo, todo campo cultural chega junto também com a grana, uma galera que está sempre parceira, cede espaço para a gente realizar também eventos. Então a gente tem essa interação com o território e que a gente carinhosamente, na verdade, legitimamente batiza como território afetivo. Então com o tempo a gente vai entendendo que não é só uma promoção cultural apenas lúdica. A gente está tratando e trabalhando essa vivência social do território afetivo, onde de ponta a ponta a galera se conhece, a galera se respeita, a galera anda com segurança, anda de boa, né? E é acolhido também, né? Não sei se a galera quer complementar um pouco dessa dificuldade. Hoje mesmo a gente tá enfrentando uma grande dificuldade, que é a questão da quadra, né? Que hoje a quadra do Mangueirão representa o nosso ponto de frente, né? De combate hoje, em relação a direito à cidade. Desde que os Escambo desenvolveu essa questão de relação afetiva com o bairro, e a questão de saber o que é uma cidade para o povo e não para carro ou para shopping, mas sim para a população. Hoje em dia, o grande espaço, que é a quadra do Mangueirão, que na verdade era para ser um complexo esportivo, hoje está lá abandonado, está esbarado, destruíram a nossa quadra. Eu acho que essa é a nossa principal luta hoje, não só fermentar a cultura, mas principalmente desenvolvendo a população o direito à cidade, o que é saber o que é direito à cidade. O Escambo só não é mais um grupo de jovens e de moradores que querem colocar música na rua, mas sim desenvolver o bairro para a própria comunidade e a comunidade entender o que é isso, o que é direito à cidade, o que é uma qualidade de vida e etc. Enfim, eu acho que o que está à frente agora, acho que a principal batalha nossa é a questão da quadra, que está destruída, que está abandonada, que está cheia de lixo, né? A gente tem que fazer a denúncia, não tem iluminação pública, é um espaço que não está sendo utilizado de forma correta, e a gente está tentando batalhar para se consegue, de alguma forma, com a população e com representantes, fazer que aquele espaço se torne um complexo de lazer e cultural. Acho que essa nossa grande batalha hoje é essa, que a gente enfrenta muita resistência por conta da própria prefeitura, né, que infelizmente não consegue nos mostrar o que realmente vai ser feito ali. Eles infelizmente tomaram a frente sem consultar a população, destruir a quadra para fazer um UBS, que infelizmente não é viável um UBS, mas sim um complexo de cultura e de lazer. E até hoje a prefeitura ela nega, ela não responde, ela, em outras palavras, né, empurra com a barriga, né, no popular. Mas mesmo assim a gente continua com essa resistência, né? E tanto que esse escambo, essa cultural, é justamente para fazer a denúncia sobre isso, sobre esse espaço que está abandonado, que está lá jogado, e a nossa primeira batalha é tentar, de qualquer forma, levantar essa quadra e construir ali um complexo cultural e de esporte. Massa! Só para a gente fechar esse bloco aqui, e aí a gente volta já com o próximo bloco. E só para completar a informação, assim que eu tenho falado para alguns aqui, há 6 anos, 7 anos atrás, a gente fez a nossa primeira transmissão de rádio aqui no Escambo também. No Escambo. É isso, com essa lembrança, vamos fechar esse primeiro bloco. Já voltamos com o segundo bloco aí dessa conversa. E aí galera, voltando aí pro nosso segundo bloco, nós da Rádio Comunitária Conchego e o pessoal do Escambo Coletivo, que no próximo sábado estão organizando o Escambo Cultural, Território de Luta, na quadra do Mangueirão, Paratibe, em Paulista, sábado 8 de dezembro, às 18 horas. Tá voltando aqui para esse segundo bloco. A gente conversou um pouco sobre o histórico do coletivo, que vocês falassem um pouco sobre quais são as ações que vocês têm hoje, quais são as atividades que vocês implementam hoje aqui no bairro. Bem, as ações que o Escambo desenvolve é bem diversa, né? Com o objetivo sempre de trazer a população para esse diálogo, né? Essa identidade de território afetivo, de identidade de território de luta. E aí a gente faz algumas atividades, como o Ocupe, as ocupações de espaços públicos, praças, quadras, vielas e todos os espaços que a gente acha pertinente, e sempre levando a temática de direito à cidade. E junto a isso a gente traz algumas atividades como o Livro Vivo, que é uma oportunidade que a população tem de obter um livro ou de trocar um livro com alguém que esteja na atividade. Então a galera vem, traz um livro, troca. Se não trouxe um livro, pode levar um livro que esteja lá disponível. Dentro do Ocupe também a gente tem debate, tem cinema, tem atividades artísticas, culturais. Enfim, a gente tem uma série de atividades dentro de uma única atividade, né? De uma ação. Paralelo a isso, a gente também tem os diálogos, né, diretos, né, que são as rodas de diálogo, as rodas de conversa, que a gente faz com a comunidade. E aí com temas variados, aí a gente traz a questão do empoderamento da mulher, diversidade, cultura, lazer, e aí a gente faz as rodas de conversa. Também temos o Cine, né, o Cine Diverso, que aí leva para algumas áreas da comunidade um pouco de cinema, um pouco de entretenimento, para a galera poder discutir a partir do audiovisual. E aí a gente faz essas discussões, a gente aproveita materiais de outros coletivos, de outros territórios de luta, para instigar um diálogo também a partir do audiovisual, né? E o cultural, que aí é a culminância de todas as ações, como a gente está fazendo agora, no dia 8 de dezembro, o Escambo Cultural, é a culminância de todas as ações do ano numa atividade política, mas também com esse cunho cultural, com esse cunho mais festivo. Né? E aí eu acho que a galera pode dar uma implementada, mas dentro do bloco mesmo, né, de que a gente trabalha dentro do escambo, é isso. São os ocupes, o cine, as rodas de diálogo e o escambo cultural. Alguém quer complementar e tal? Só complementar que essas ações do escambo, né, ela acaba por se expandir, né? E outras organizações vão surgindo espelhado no que o escambo ele organiza, né? Por exemplo, a gente tem o pessoal do Troca-Troca Literário, né, que é um pessoal que tem um trabalho com literatura que foi a partir do escambo, né, da nossa organização, o Conto Coletivo, que eles tiveram essa ideia de montar o Troca-Troca Literário, que hoje é um dos nossos parceiros. E a gente faz ações em conjunto, consegue fazer ações em conjunto. Um dos exemplos foi o festival que a gente fez, o Salve a Quadra do Mangueirão, né, que aí conseguiu agregar a comunidade... Né, o pessoal do Troca-Troca Literário estava lá, alguns grupos culturais que também se agregaram a esse movimento. Né. Teve brincadeiras com crianças, teve contação de história, um monte de coisa. E assim, o escambo hoje ele tem sido um exemplo de organização. Né. Isso coloca na gente uma responsabilidade ainda maior, né, o quanto coletivo, porque quando você vê outras organizações surgindo a partir da organização do escambo, coloca a gente como vitrine. Né. Então, quer dizer, a gente não pode errar. Ou então a gente tem que estar todo o tempo se policiando para tentar acertar. É essa responsabilidade que a gente tem, né? Porque a gente sabe do trabalho que se dá fazer cultura como a gente faz aqui no município, com total ausência do poder público, né? Ou quase nenhuma presença do poder público. E a gente tem tentado dialogar todo o tempo, porque não é só a questão de se colocar em oposição e tal, mas tentar colocar para essa gestão e para as outras gestões que já teve, como porque a gente já tem 9 anos, que a cultura ela é necessária, a cultura é libertadora. A gente tem exemplo vivo disso, de pessoas que já integraram o próprio coletivo do escambo, que poderia ter ingressado na criminalidade, poderia ser um traficante hoje, poderia estar morto. E o escambo foi salvador para ele. E foi no movimento cultural em que ele viu uma saída para aquela vida de criminalidade, por exemplo. Então, você se torna vitrine, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista político, dialético, né, dentro desse contexto histórico em que a gente vive no município, de tanta violência, né? Então, falando das ações que continuam acontecendo, também falar da ação que o escambo organizava e hoje não estamos mais organizando devido à quebra da quadra. Existia uma ação chamada 10 minutos dos gol, onde a gente organizava uma pelada com a galera da população. E justamente isso, onde a gestão via um espaço que era utilizado para uso de droga, para práticas ilícitas, a gente via um espaço onde podia ser utilizado para prática de lazer, de esporte. E essas pessoas, esses jovens, onde apontavam que eram usuários, esses jovens, na nossa ação, eles praticavam esporte, se socializavam. E com isso a gente conseguia trocar uma ideia, passar informações, fazer com que as regras da pelada fossem impostas não só naquele momento, ali nos 10 minutos dos 2 gols, mas era também levado para a vida. A ideia de respeitar o seu próximo, dentro e fora de campo. E hoje essa ação não pode mais acontecer devido à quebra da quadra. Foi também uma questão que... uma barreira que foi criada, né? A destruição de uma quadra foi a quebra de uma barreira, foi a construção de uma barreira para desmobilizar uma ação que a gente tinha. E é importante enfatizar essa situação. Nós queremos a quadra de volta, que a gente quer voltar com 10 minutos 2 gols. A comunidade pede, o povo pede, esporte é vida e a vida que respira. É, a questão é que não era só os campos que ficavam na quadra, né? Tinha um movimento de teatros... Tem um espaço evangélico, tem um teatro também, em 6 meses faziam peças ali, exatamente, ensaio de quadrilhas. Tinha várias coisas sendo realizadas na quadra, só que ela foi abandonada pelo poder público e ela foi se acabando e as pessoas deixaram de usar. E mesmo assim o escambo ainda ia lá, fazia trabalho, fazia a questão da manutenção. O escambo só não é cultural, ele também tem, não sei se foi falado, mas também tem a questão da ocupe seu bairro. Foi falado, pronto. Então, quer dizer, são várias tarefas que a gente vem realizando aqui dentro do bairro, para que a gente consiga melhorar a situação aqui, diante principalmente dos mais jovens. Como foi falado aqui com o Novo, realmente a gente já teve vários resgates de vários jovens em relação a isso, trabalhando junto conosco. com essas atividades. É, acho bacana a gente trazer também uma reflexão nesse sentido das atividades que tem o direito à cidade como foco, e aí levando as intervenções, as ocupações para os espaços públicos de lazer, que eu entendo que é uma oportunidade que uma comunidade ou que os bairros têm de entender que, além da responsabilidade da gestão pública na manutenção daqueles dispositivos públicos que estão abandonados por eles e não pela população, porque quando a gente chega numa praça, que a praça está esburacada, quebrada, sem iluminação e não tem ninguém que utiliza, o argumento da gestão é que ela está abandonada pela sua população. Bota na cabeça da gente, tenta implantar na cabeça da gente que essa lógica é a lógica correta. Então, quando a gente ocupa, quando a gente inicia a ocupar esses espaços de lazer, seja quadra, seja campo, seja praças, a gente começa a mostrar para a população, primeiro, que a responsabilidade da gente enquanto população é ocupar o espaço que é nosso, porque a gente paga para que ele exista. E a gente também entende a importância dela enquanto socialização, enquanto vivência social no bairro. Segundo, que quando eu internalizo que aquele espaço público ele é meu de fato, eu vou começar a ter um cuidado com ele também, entender que preservá-lo também faz parte. Então, a gente teve uma experiência, um dos nossos primeiros ocupos, que foi na Praça das Três Rodas, uma praça altamente destruída, iluminação precária, enfim, muito ruim. A gente teve a primeira intervenção da Ocupe lá, que foi muito bacana aquela vivência. A gente conseguiu mobilizar artistas de pintura, a galera fez uns grafites, fez umas pinturas locais e tal. A gente deu uma capinada na praça, implantou uma lixeira que nunca teve na praça, uma lixeira. Implantou uma tomada que tinha uma galera que tentava vender uma batatinha ou alguma coisa lá e não tinha pico de energia. E a gente começou a fazer esse movimento e a comunidade começou a entender a importância daquela praça e a importância da gente intervir nela para apresentar ou para cobrar apresentando a gestão pública que a gente tá sentindo falta, a gente tá carente daquilo. E aí começou a pressionar, começou a ficar feio para a gestão pública, na verdade. E hoje, se você passar lá, a praça ela tá mais organizada. A galera chegou lá, fez uma reparação de migué, mas se for comparar, é uma praça que tem iluminação, que tem um piso diferenciado e tal. Mas isso não é um trunfo da gestão pública. Isso é um mínimo de resposta que eles deram diante de uma pressão pública. Então a gente precisou realizar esses tipos de ações para que eles enxerguem. E assim a gente continuou nossa saga. Então, eu acho aí Praça da Liberdade, se a gente passar lá também, ela teve a reforma. E agora o nosso foco total está na nossa quadra, que por 9 anos a gente grita por reforma. Então a gente jogava com buraco, jogava com pouca iluminação, jogava com tudo. E a resposta que a prefeitura deu foi destruir a quadra. Aí foi meio que, porra, que porra é essa? Mas enfim, então é importante essas ações de ocupação e com foco no direito à cidade para trazer esse valor para a população. De que o nosso quintal, ele não está apenas nos nossos muros, ele está nos espaços públicos. É nosso quintal também, é nosso território. Então é nossos filhos, são nossas crianças, são nossos parentes, são nossos amigos, são nossas pessoas. O espaço público é o local onde a gente confirma o nosso território afetivo. É lá que a gente se reconhece, é lá que a gente se enxerga, é lá que a gente conversa, é lá que se realizam essas interações sociais. Então é muito interessante essa pegada das ocupações de espaço público que a gente traz, saca? Vamos fechar mais esse bloco para voltar pro último bloco. É isso aí, vocês estão escutando o programa aí, parceria da Rádio Comunitária Conchego com o pessoal do Escambo Coletivo. Já, já voltamos. Voltando aí, mais um bloquinho do nosso programa em parceria da Rádio Comunitária Conchego com o Escambo Coletivo. O pessoal do Escambo está organizando o Escambo Cultural, o Território de Lutas, que vai acontecer no próximo sábado, 8 de dezembro, a partir das 18 horas aqui em Paratybe Paulista, na quadra do Mangueirão. É isso aí. Nesse bloco, eu queria que a galera falasse um pouquinho aí sobre os impactos, que essas, a gente falou um pouco sobre o histórico, sobre as ações que vocês desenvolvem, e aí queria saber um pouco sobre os impactos, alguns resultados que vocês sentem na comunidade. Vocês já falaram um pouco sobre a pressão em torno da Praça das Três Rodas. Se vocês pudessem falar um pouco mais, que outros resultados vocês observaram nesses 9 anos aí de atividade? Então, alguns dos integrantes já deram uma pincelada, mais ou menos, né, de como é que tem sido os impactos, né, dentro da comunidade, com as atividades, não só do escambo, né, mas das parcerias que a gente vem fortalecendo ao longo do tempo. Mas eu acho que hoje eu posso falar muito fortemente do movimento Salve a Quadra do Mangueirão, né, que é um movimento totalmente comunitário, né, independente, né, que agrega, que não é puxado pelo escambo, mas que agrega os coletivos da cidade e principalmente do bairro. Então, o movimento Salve a Quadra do Mangueirão, ele é altamente comunitário. Esse eu acho que é um dos maiores impactos que a gente sente, né, dentro da comunidade de Paratybe e Artu, essa mobilização popular e comunitária. Um outro impacto também que a gente pode trazer são as parcerias, né? A articulação dos coletivos dentro da cidade. E aí esse trabalho em rede, né, que a gente tem feito junto com outros movimentos, com outros coletivos da cidade, do bairro, mas também da cidade, como o Coletivo M1, o Coletivo Força Tururu, coletivas, o Observatório, a própria fase, enfim, a gente tem uma série de organizações e coletivos trabalhando em parceria dentro da cidade. Eu acho que esse também é um outro ponto que a gente pode trazer como impacto das ações que a gente tem realizado ao longo desses 9 anos. Fora as articulações e mobilizações com os grupos culturais, o grupo de mulheres, as atividades de cunho mais político, né? Essa inserção política, né, nos espaços de diálogo e de diretrizes, como os conselhos, as conferências. Isso também faz parte dos impactos desses 9 anos. Né? Sai desse processo mais lúdico, começa a tomar um corpo mais político, né? Não deixando lúdico, mas tomando esse corpo mais político. E aí, com esse corpo político, a gente começa a se inserir em espaços de debate e diálogo e de proposição de propostas de políticas públicas. Que esse é o nosso grande mote, né? É gerar para a comunidade um retorno dessa mobilização. Que seja no reparo de uma praça, no reparo de uma quadra ou outras ações mais impactantes do município, né? Uma coisa que a gente tem muito vivamente, né, desse movimento é que nunca a gente conseguiu trazer um representante como o prefeito da cidade para dialogar diretamente com a população. E este ano a gente teve esse marco dentro da comunidade. A gente fez várias audiências, a gente fez várias reuniões comunitárias e numa delas a gente conseguiu mobilizar para que o prefeito viesse ouvir a comunidade, exatamente por conta dessa destruição da quadra do Mangueirão. Então a gente teve esse marco. Eu acho que a comunidade é super de boa e está super fortalecida para traçar esse diálogo, sabe, independentemente de estar ou não dentro de um coletivo. A comunidade é autônoma, o movimento ele é independente e ele tem uma força muito grande. Sim, nosso entendimento sobre isso, né, que como eu disse, que essas ações do escambo, elas ultrapassam as fronteiras de Paulista, né? E a gente discutia muito que quando as nossas ações estão acontecendo aqui, aqui é que se torna o centro. Por quê? Porque as pessoas das outras comunidades, elas vêm para Paulista também em busca daquilo que eles não têm nas suas comunidades. Né? Porque o que acontece aqui em Paulista se repete no Recife, se repete em Camaragibe, se repete em toda a região metropolitana do Recife, que parece que a cartilha em que o prefeito daqui leu é a mesma do que todos esses prefeitos já leram, né? A gestão pública, ela se comporta da mesma forma, né? Não muda, infelizmente. Aqui a gente tem conseguido fazer o que a gente fez, né, com muita organização, né, com muito trabalho também, porque quem não estiver disposto a trabalhar, porque a gente não tem, não ganha recurso, não ganha dinheiro para isso, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente vive, a gente faz porque a gente é o escambo, a gente é isso que a gente pratica. Então, a gente chegou ao entendimento que esperar pelo poder público fazer alguma coisa pela gente, né, é nunca ter. Então, a gente resolveu se juntar e fazer aquilo da forma que a gente quer, da forma que a gente sabe fazer, né? E da forma verdadeira, né? E não que a gente esteja fechado a algum financiamento, né? A gente tem algumas políticas também de arrecadação de recursos, como o Após, por exemplo, que a gente aderiu a essa plataforma agora para tentar angariar recursos também, porque é difícil trabalhar desse jeito, né? Apesar de ser prazeroso, mas é difícil, não é fácil, né? Mas, assim, falando dessas questões dos impactos, por exemplo, sempre no escambo cultural e nas ações que o escambo faz, a gente leva, por exemplo, o xadrez. Né? Eu sou enxadrista e sempre estou levando o tabuleiro, tem algumas pessoas aqui que gostam de jogar, que é para fomentar também essa política do xadrez aqui no município. E a gente tem conseguido trazer para o escambo e tem conseguido até... Com que algumas crianças elas venham aprender, elas tenham curiosidade de saber o que é, porque é muito amplo, né? A gente é uma forma da gente ampliar ainda mais para outra área, né? E de outras discussões. Por exemplo, agora foi organizado lá, a prefeitura organizou o Parque das Paineiras lá, e tem uma galera que se reúne todo final de semana para estar jogando xadrez lá, né? Então, quer dizer, há uma necessidade grande de organização dos espaços públicos, porque essas pessoas que não tinham onde se encontrar, hoje tem um local onde se encontrar. E a prefeitura não consegue enxergar isso. Isso deveria acontecer em todo o município, né? Que não só a prefeitura daqui, todas as prefeituras deveriam entender que as pessoas necessitam de espaço de lazer, que as pessoas necessitam de cultura, né? E essa discussão ela entra na nossa pauta principal, que é o direito à cidade. E o direito à cidade é o direito à segurança, é o direito ao lazer, é o direito a ter um lugar para jogar xadrez, é o direito de se encontrar com as outras pessoas para poder trocar uma ideia, é o direito de ter onde você se exercitar, é o direito de você ter onde jogar bola, é o direito de você ter cultura. Então, quer dizer, o direito à cidade é uma discussão ampla, né, e que nós colocamos na nossa pauta como o nosso foco principal de luta. Então, esse movimento Salve a Quadra do Mangueirão, ele vem a partir desse ponto de vista do direito à cidade, né? E que a gente teve um resultado grandioso a partir da grande bosta que a prefeitura fez, que foi destruir a nossa quadra, né? Porque essa gestão, infelizmente, como tantas outras, não tem diálogo com a comunidade para saber o que a comunidade quer daquele espaço público, né? E chega de forma verticalizada para colocar uma UBS quando já se tem vários postos de saúde aqui que não funciona de forma qualitativamente. Então, eu acho que precisa melhorar os postos de saúde que já tem e resgatar a nossa quadra e reformar a nossa quadra para que a gente volte a ter não só o escambo cultural, mas como todas as atividades em que já existia naquele espaço público. Ainda dentro desse movimento Salva a Quadra do Mangueirão, que particularmente eu avalio como um grande movimento revolucionário aqui na comunidade, e foi muito bem falado aqui pela galera, da importância dele ter acontecido, e aí entrando nesse impacto dessas ações do escambo na comunidade, eu acho que o mais bacana da gente entender nesse movimento é que as pessoas elas começam a internalizar e a se apropriar do que é nosso por direito, e é muito legal isso. O espaço público, seja ele de lazer, seja ele de educação, seja ele de saúde, ele é nosso porque a gente paga por ele. A gente financia a existência dele. E a gente começa a se distanciar dele com essas práticas de gestão pública equivocada, errada e mal intencionada. Então a gente traz esse sentimento de apropriação, a gente traz esse sentimento de manutenção e da importância dele estar nas máximas condições pra gente, e a população começa a aderir com força a partir do momento que o prefeito destrói a quadra. E aí é uma ressalva bem importante: a quadra que estava em estado de deterioração máxima, quase não dava para se usar. A gente resistia, A gente resistia pra tentar utilizar a gente e a molecada que jogava bola, e a galera que ensaiava uma quadrilha, e a galera que ia lá e atuava com alguma peça, era uma resistência. Porque a quadra não estava em condições de uso. E a prefeitura destruiu, alegando a construção de um outro dispositivo público. E a gente, enfim, não sabe como é que isso surgiu do nada. Mas, enfim. Então, é muito bacana a gente refletir isso. E a população comprou, sentiu a perca do espaço. E aí surge o Salve a Quadra do Mangueirão. Então, a gente faz várias assembleias públicas na praça, com mais de 200, 300, 400 pessoas. As pessoas se colocam no microfone, se posicionam politicamente, elas começam a entrar de fato dentro desse universo de pressão pública e como se fazer política pública, de participação popular. A gente consegue, o movimento ele ficou tão grandioso e tão autêntico e forte, que a gente consegue trazer o prefeito, como bem falou o Ilka, para falar com a comunidade, na comunidade, em cima de uma calçada, cara a cara com todo mundo, sentindo a pressão da insatisfação popular. Então a gente, enquanto movimento, consegue trazer, a gente consegue construir com pessoas da comunidade um plano de diretrizes técnicas, a gente consegue trazer relatos históricos, imagem histórica, a verdadeira intenção do complexo quando foi entregue o conjunto habitacional. Então, no projeto original, 1980, preto e branco, tá lá, isso aqui é um espaço, é um complexo de lazer, com finalidade de lazer. Então, e nunca foi investido dessa forma por nenhuma da gestão. E foi o máximo. Então, a galera entendeu a importância disso, entendeu como é que se faz política. Por que que temos que estar fazendo política e não continuar nessa energia que, na verdade, é um plano muito, muito maldoso de tornar a política como um ambiente sujo e diabólico, distante da gente, mas ela não tem que estar lá, ela tem que estar perto da gente. A política tem que ser algo de nossas práticas dia a dia. Então, o movimento Salve a Quadra do Mangueirão trouxe à tona isso com muito sucesso. E aí, inclusive, mandar um alô aí bem fortemente pra Lene, pra Márcia, que é uma galera que pra Carla, uma galera que bancou o movimento com muita força, galera lá da Rua Maragi, e tá nesse corre do movimento. E também, a gente também não pode deixar também de dar um alô pra rapaziada que também sempre esteve envolvido nesse processo de cidade, de território afetivo. Tem o nosso brother Paulinho, que infelizmente pela violência foi assassinado aqui na comunidade, alguns anos atrás. Tem o nosso brother Urubu, um figura militante do rap, do hip hop, morador da vila, um cara que tava sempre trazendo movimento, cultura, política, protesto, resistência. Tem China, que a gente não pode deixar de homenagear, porque sempre foi um lugar que a gente iniciou nossas reuniões de coletivo. É um lugar que a gente ainda continua frequentando lá, um bar local. E tem Potência, que tá aí junto o tempo todo. Caros amigos, Rainha. Pô, Rainha, velho. Castelo da Rainha, pô. A gente tá lá, o cara tá junto o tempo todo, meu irmão. Então, território afetivo, direito à cidade, é foda, velho. É meu lugar. É o lugar que as minhas gerações vão estar lá e vão estar vivendo. E ela tem que estar nas máximas condições para que a gente viva, velho. A gente não pode viver no lixo. A gente não deve viver no lixo. O financiamento público que a gente paga, ela tem que dar esse retorno, e tem que dar esse retorno correto, 100%. Não é 10%, não é 5%, não é a migalha. Então, esse é o grande lance das mobilizações populares dentro das organizações. Então, enfim, salve, salve o festival que a gente fez também. A gente não pode deixar de esquecer, um lindo festival com programação infantil, com música, sabe, com a galera mandando seus protestos no microfone, e reverberou, velho. Tem muito políticozinho aí que treme na base quando fala que o movimento Salva a Quadra do Mangueirão vai atuar de alguma forma. Então, isso é muito bacana. 68, velho. Escambo cultural, território de lutas. A gente vai ter lá Boi Chatim, Cavalo Marinho, massa, uma galera massa. Miguel, que tá trazendo essa atração pra cá, um cara da comunidade, poeta. A gente vai ter Brenda, jovem, da comunidade, tocadora de violão, figura massa, velho, também. A gente vai ter Arquivo Morto, galera de Maranguape, Observatório, M1, tá trazendo um hardcore com muita atitude, resistência, lutando em toda a sua história. É, Islã das Minas, galera boa de poesia, trazendo essas reflexões do universo de luta das mulheres. É, o Baticum é uma experiência muito bacana aí de DJ, de VJs, de um lance eletrônico também, com esse viés da luta feminina. A gente tem Dani Carmesim, figura também do nosso território afetivo, desde sempre, cumprindo a música poesia, Bacar os Amigos, Dani Carmesim tá lá, véio, mandando som, Golvão, vamos lá. Lady Lai, uma rapper que tá aí mandando ver também com esse universo de protesto, do protesto no universo feminino. É, a gente tem Luna, porra, Luna é de se arrepiar, velho. Um grupo, uma atriz e um grupo trans, vamos dizer assim, que traz essa performance de show de Beyoncé, que leva multidões, que leva a galera à loucura, a galera vibra, chora. É espetáculo, meu irmão. Luna, foda, da comunidade, crescida, território afetivo, reconhecida. Salve, salve, Luna. Então, poesia, dança, cine, livro, xadrez, diversão, bar, território afetivo, conversa, alegria, exposição artística, resistência, tudo dia 8, quadra do Mangueirão, escambo cultural, território de lutas. É isso aí, valeu galera, esse foi o nosso programa aí especial de colaboração da Rádio Comunitária Conchego, junto com o pessoal do Escambo Coletivo. Falou, nos vemos sábado às 6 horas da noite aqui em Paraty, na quadra do Mangueirão. Vai ter também Web Rádio, quem escutou hoje, escuta sábado também o evento. Falou, bom dia, boa tarde, boa noite.